dia e sinto agora. É doloroso, todo samba chora. Tão cedo porque nos deixou. Tu foste em passos firmes, linha reta, um dos mais perfeitos poetas, orgulho de um compositor. E agora tens a tua moradia lá no céu, estás fazendo parceria com Noel, foste atender ao Criador. Compositor Silas de Oliveira, o poeta maior do Império Serrano. Seria com Noel, hoje atender ao Criador.